Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez essa semana com esse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Profissionais hoje, no plural, porque eu sou o Giliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E comigo aqui, meu amigo, que é artista lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal. Beleza? E aí? Beleza, cara. Semana passada foi aquele desastre que vocês tiveram que aguentar um monólogo durante 40 minutos. O que aconteceu semana passada, Igor? Pô, você fala isso, mas você adora os elogios, né? Todo mundo tá, tipo... a expressão, né? Fishing for compliments, tá ligado? Por que, tipo... que você acha que eu faço, Igor? Pô? Ficou uma bosta, fiz sozinho, todo mundo dizendo, ai, que massa, ficou tão legal. Mas, pois é, cara, eu tô, né, eu vivo, você sabe que eu vivo de elogios, né, é o que alimenta a gente, então mandem mais, que tá pouco. Não, tô zoando. Cara, é muito escroto fazer programa sozinho e não ter alguém pra bater essa bola, e hoje, pelo menos, o Igor tá aí, porque se fosse pra contar com o Fernando Seco e Rafael Cury, tava fudido, né? Igor, eu e você, você e eu juntinhos, como a gente falou, quando a gente cantou antes de começar, vamos fazer o episódio 207 do podcast, que eu acho vai tocar num assunto, talvez, não muito esperado pela galera, mas muito interessante, que eu acho que vai permear as conversas sobre games daqui pra frente de alguma forma. Então, parar de fazer suspense e vamos começar o episódio 207 agora. Vamos lá. E pra começar, fala pra mim, Igor de Castilho, o que, que você tem assistido, jogado, feito aí que vale a pena comentar? Eu tenho jogado mais Witcher 3, né? E tenho avançado um pouco mais, assim. Eu terminei a famosa quest do Blood Baron, né? Que é bem famosa, assim. E é muito sensacional, assim, tipo, 10 de 10, eu diria, assim. Dá pra ganhar um prêmio só essa quest, né? É, cara, é brilhante, assim. E não, assim, ó, não é só a história, sabe? Porque uma coisa que eu vejo muitas pessoas reclamarem, assim, ó, ah, o cara que escreveu o livro era muito bom, você viu a história do cara que escreveu o livro e tal... Assim, cara, na minha opinião, as ferramentas que a equipe teve pra contar essa história e a forma como é feita é onde tá realmente a cereja do bolo ali, sabe? É execução, claro. Tem muito mérito na história, é bacana e tal, mas, cara, o fato de que eles têm ferramentas pra, tipo, contar flashbacks no meio de uma... Tipo, na hora que o cara tá contando uma missão, ele para e dá um flashback, joga você numa outra hora, joga até como você joga com outro personagem, sabe? Sim. Então, a forma como que os personagens se animam na tela, conversam, interagem e contam essas histórias, assim, sabe? Todos... trocentos personagens que aparecem, né, durante essa história, né? Eu acho que isso é realmente a joia do jogo, assim, sabe? A gente já jogou muitos outros jogos que faziam isso e você tinha que imaginar tudo isso, assim, sabe? Tipo, eles estão ali parados, um de frente pro outro, e vem a Red Project e entrega, tipo, quase que uma série, um seriado, assim, sabe? Tipo, um bagulho com qualidade de produção altíssimo, assim. Pra gente que desenvolve, né, Igor, é impressionante ver como que eles conseguem entregar conteúdo com a quantidade e qualidade que eles fazem no Witcher 3. Pra mim, a grande coisa do Witcher 3 que realmente coloca a parte, é que a gente nem sabe se foi através de força bruta ou de realmente algum insight sobre o processo de desenvolver isso ou ferramentas e tal, que eles fizeram um salto que agora deixou todo mundo pra trás. Todos os outros jogos do mesmo estilo têm uma barra altíssima pra atingir em termos de qualidade e quantidade do conteúdo, que eu não sei explicar como é que eles conseguem fazer. O Nicolas participou com a gente algumas vezes, ele tem um blog sobre os desenvolvimento de jogos, a gente pode até linkar depois nos comentários. Sem dúvida, vamos fazer isso. E ele fez um post contando exatamente sobre isso, sobre, se não me engano, especificamente até sobre essa quest, e falando também um pouco sobre a apresentação que eles fizeram no GDC, né, do Red Project, e eles constroem um pouco em português, assim, eu achei bem bacana, acho que eu recomendo bastante, e ele fala bastante sobre muita coisa que é autogerada, assim, sabe? Então, Muita coisa do que eles apresentaram lá na GDC explica que eles já autogeram muita coisa. Então, o ângulo de câmera começa já com muita coisa que já é o mínimo aceitável, assim, sabe? Então, a ferramenta é inteligente o suficiente não pra fazer algo final, mas as close as they can, assim, sabe? Então, depois um designer ou um artista tem que vir e rewire ou polir algumas coisas, assim. Mas, assim, o grosso do material já tá lá, assim, o que ajuda nessa velocidade de conteúdo, assim. Entendi, muito interessante. A gente vai deixar o link com certeza, inclusive eu quero ler esse post agora do nosso amigo Nicolas Souza lá, game designer na Ubisoft, que já participou com a gente aqui. Aí, Igor, eu vou te perguntar, antes da gente passar do Witcher 3 pra outra, pra alguma outra coisa que você tenha feito, eu não terminei, né, o Witcher 3, eu acho que eu vi o suficiente dele pra entender o que o faz de um jogo fantástico, quests como essa e uma parte da história e uma parte da jogabilidade praticamente, eu conheci ela toda. Sinceramente, assim, joguei jogos cuja jogabilidade me interessam mais, mas não é ruim. Acho que o Witcher 1 e 2 eu não conseguiria jogar por causa da jogabilidade, não é o caso do 3. Mas uma coisa que eu achei, queria sua opinião, você acha que o Witcher 3, você não acha que é um jogo cuja progressão é muito lenta, muito arrastada? Sabe uma coisa que eu percebo, assim, ó, que esses jogos mais open world, assim, eles não são feitos pra você terminar. Pode ser meio estranho dizer isso, sabe? Uh-huh. Mas eu acho que a graça de um jogo, é como GTA, assim, sabe? Eu imagino, sabe? Acho que GTA é o exemplo mais claro disso. Você não precisa zerar um GTA pra você jogar GTA. Ah, sim. A grande graça é descobrir e vivenciar esse mundo, assim, sabe? Concluir ele não necessariamente é a parte mais interessante, sabe? Ou deveria ser o seu objetivo, assim. Muita gente que rusha, por exemplo, Witcher 3 é um jogo onde se você rushar pra fechar, você vai perder a parte mais legal. Ah, sim. As side missions são muito bacanas, assim, sabe? Porque uma coisa que é legal no jogo é que, tipo, ah, vai lá, eu queria voltar pra minha casa, mas ela tá mal assombrada, sabe? Eu preciso de um Witcher pra limpar isso. Aí você vai lá, e aí você descobre que, na realidade, o que que aconteceu que aquela casa tá mal assombrada, sabe? E nunca é do tipo, ah, tem um fantasma, aí você vai, dá tiro no fantasma, o fantasma morre, você volta e pega a recompensa, sabe? É tipo, não, tem um motivo pra ele estar lá, sabe? Tipo, não é só porque ele foi para lá. E vários desses casos, você tem que tomar algumas decisões que não são claras se isso é bom ou ruim, porque não existe mal ou bom numa situação como essa, sabe? Às vezes o cara matou a pessoa e nunca te contou que, na verdade, ele enterrou lá um cara e ele tá querendo só empurrar o problema pra frente, sabe? Tipo, é bacana, assim, isso eu acho que é muito bacana. Eu tenho jogado bastante Witcher 3, tipo, eu tenho tentado fazer todas as sidequests, sabe? E não tenho pressa absolutamente nenhuma de fechar o jogo, sequer pretensão de fechar, e eu tô bem feliz com o jogo, sabe? Então, eu entendo que eles são enrolados, assim, eu acho que tem jogos que fazem isso de forma mal feita, assim, sabe? Tipo, por exemplo, um exemplo que eu dei da quest, por exemplo, do side quest, eu acho que isso é uma side quest que vale a pena ser feita, sabe? Que você tá lá e tem esse conteúdo extra que você vai, e é um conteúdo de verdade, não é? Mata o fantasma vermelho, depois o preto, depois o azul, depois o... Não é padding, como a gente fala, né? Não tá ali só pra te fazer jogar mais horas. Tem outros jogos que eles esticam mesmo, sabe? Então eles falam, beleza, agora eu vou adicionar mais 300 quests aqui, que é a mesma quest que você já fez uma vez, só que agora é em outro lugar, e agora em vez de pegar 10, vai pegar 25, e agora, sabe? E não tem história, não tem contexto nenhum, não tem motivação nenhuma. Isso aí é o jeito, eu acho que, errado de fazer isso. Entendi. O que mais que você tem pra contar pra gente? Tô jogando DLC de Zelda, né? Saiu esse final de semana. Já tá jogando? Já tô jogando. Muito bacana. Eu achei meio raso, assim, pra ser bem franco. Eu espero muito que o do final do ano seja mais interessante, assim, sabe? Porque eu entendo o que eles fizeram, assim. Eles tiveram que tomar decisões bem espertas pra como entregar esse conteúdo, sabe? O que importa desse conteúdo de verdade é o challenge, né? O desafio que você tem de ir lá e você pega a sua Master Sword e tem que fazer ela ficar fodida. E pra isso é um desafio que é bem interessante no jogo. Spoilers à parte, não vou falar, mas que faz você jogar o jogo de um jeito muito legal, assim, sabe? Tipo, ele remove toda, ele nivela todo mundo, sabe? Então, se você dizer pra mim que você fechou o challenge, eu que tô com 90 horas no jogo, sei lá, 100 horas, e não tenho conseguido fazer isso, a gente tá no mesmo nível, assim, sabe? Então, não quer dizer que... Quase não quer dizer que eu tenho mais vantagem que você ou não, sabe? Por outro lado, não tem outra coisa pra você usar todo aquele poder de arsenal que você tinha, sabe? Entendi. É um pouco raso nessa outra parte, assim, sabe? Tipo, não tem necessariamente uma nova área pra explorar, não tem mais missões, sabe? O conteúdo que foi adicionado é caçar tesouro, então você abre o jogo, tem umas quests novas e elas vão te dizer, elas vão te dar dicas de onde estão itens espalhados pelo jogo. Esses itens são irrelevantes na prática, sabe? Opcionais e irrelevantes, né? Fora um item que é aquele que chacoalha quando você chega perto de uma Coroco Seed, sabe? Todos os outros são ignoráveis, assim, sabe? Tipo, são só puramente cosméticos. E mesmo esse... Meu irmão, esse é só pra você achar esse Korox também. É, não, ele te ajuda dentro do jogo. Os outros não necessariamente nem fazem isso, sabe? Então, entendi. Então, tipo, tem lá, sei lá, a máscara do Majora, ou do Twilight, e ele aumenta a resistência contra Ancient. Você já tem uma armadura no jogo que faz algo parecido, sabe? E você também não pode dar upgrade nesse equipamento, então você fica... Parece que foi colocado exatamente pra causar o mínimo, o menor impacto possível, assim, sabe? Entendi. Então eu entendo. Agora eu espero que o próximo conteúdo seja mais completo, digamos assim. É o primeiro Zelda que tem DLC da história? Olha, não sei dizer. Não tô lembrado de nenhum outro. Que isso é interessante. O Force Words foi lançado junto com o Link to the Past pro Game Boy Advance, né? E não é necessariamente um DLC. Não acho que seja DLC, não. E eu não me lembro de nenhum outro Zelda que teve nenhum tipo de update de conteúdo, assim. Que é interessante. É um assunto que a gente tá até prometendo aí ainda, né? Eu quero ter o time completo pra fazer, que é jogos como serviço. É um exemplo aí da Nintendo indo atrás disso na sua franquia. Qualquer jogo da Nintendo, né? Qual é o outro jogo da Nintendo que tenha literalmente DLC? Assim. É, Mario Kart 8 é o único que eu consigo pensar, e mesmo assim, o que, que é conteúdo adicional? É, são pistas, mas no sentido mais profundo, assim, de você alterar mais profundamente a experiência, a Nintendo não é uma empresa que faz isso. E agora, a Nintendo ela tá se redesenhando, se redescobrindo de várias formas, e acho que é outro assunto pra outro podcast também. Com certeza. Ainda assim, recomendo DLC, porque pra muita gente vai ser refreshing, assim, quem jogou lá no comecinho do lançamento, quem jogou sabe de uma ilha e a experiência da ilha, sabe? Então, quem jogou sabe do que eu tô falando. Isso aí. Eles pegaram uma parte do jogo que foi super elogiada e entregaram uma versão 2.0 disso, assim. O que é bem justo, assim. Maneiro. Beleza, do meu lado, eu estou jogando mais experiências diferentes em VR. Semana passada eu falei das minhas primeiras experiências, o Igor acompanhou, claro, porque eu usei muito o conselho dele para vários jogos e tal. E essa semana eu experimentei mais algumas coisas interessantes. Terminei todas as experiências do Job Simulator e fiquei com aquela sensação no final de que é um brinquedo, uma coisa legal, uma demonstração do que é divertido de fazer com VR, né? É, e com o Move, principalmente. Principalmente você interagindo com todas as coisas à sua volta, assim. E isso aí é legal. E claro, eles tentam colocar ali um humor, né? Eu curti. Mas, de novo, o Job Simulator pra mim, ele é um exemplo ainda um pouco raso do que VR pode fazer. Por exemplo, Batman Arkham VR eu já achei mais interessante, apesar de muito curtinho. E aí, essa semana, eu experimentei mais algumas coisas. No PlayStation VR Worlds, tem um jogo bem legal. Eu comprei o VR Worlds e aí uma das experiências é, no fundo do mar, você tá dentro de uma jaula e você vai olhar em volta, basicamente você admirar o fundo do mar, e aí tem uma delas em que aparece um tubarão e tal, e te dá um pouquinho mais de susto, mas também, eu não conseguia tirar da cabeça o tempo todo, que eu estava numa experiência de VR, onde eu não tinha nenhuma ferramenta, não é como se eu tivesse arma ou nada pra me defender, então no final, a ideia de te dar susto, ou de te colocar nervoso por causa do tubarão, ela se perde um pouco no fato de eu não conseguir deixar de acreditar que eu estava ali numa experiência que é pura e simplesmente de observação. E isso eu achei fraco, né? É diferente de você estar num game onde você sabe que você pode morrer, que você pode dar o game over. Nesse sentido, essa experiência não fez nada pra mim. Mas aí eu fui jogar uma outra que vem no PlayStation VR Worlds, que é o London Heist. E essa sim, eu achei bem interessante, bem legal, e me deu aí uma palhinha do que pode ser um jogo de ação com VR. Eu ainda não tenho nenhum, assim, muito bom. O Batman não é um jogo de ação, o Batman é praticamente um adventure. O Farpoint eu não consegui comprar ainda, porque tá em falta em tudo quanto é lugar aqui no Canadá, com a pistolinha. E não joguei nenhum outro, assim, que tenha mais ação. Até tava procurando isso. O London Heist foi a coisa mais próxima que eu encontrei até agora. E é também uma experiência super curta, como tudo em VR é. Mas eu achei muito interessante já ver o potencial de você ter uma arma na sua mão, de você ter aquela experiência que você tinha nos arcades, né? De atirar na tela com uma arminha de plástico. Você agora pode ter na sua casa e em VR, ou seja, toda a sua volta, você usando o cenário pra se desviar das balas, pra achar o buraquinho ali do cenário onde você tem que enfiar o cano da sua arma e dar um tiro pra acertar o cara. Esse tipo de coisa que amplifica o que tem de mais legal na VR. Umas coisas interessantes também no London Heist que é bacana, sabe? Tipo, o cara pega um cigarro e olha pra você e você pega e acende pra ele, sabe? Isso achei bem bacana, assim, sabe? Tipo, o potencial de narrativa que dá pra ter, de você interagir literalmente com um cara que tá ali num CG, sabe? Tipo, ou interagir com ele ou até consigo próprio, no seguinte sentido. Ah, toma aqui esse earpiece earpiece, esse negócio pra você botar na sua orelha. Aí você tem que pegar com o move e fingir que você botou na orelha mesmo, levar até a sua orelha. É, o Batman faz isso, né? Onde você vai vestir a máscara do Batman, você tem que pegar a máscara e colocar na sua cabeça. O Job Simulator, você vai comer alguma coisa, você tem que pegar e levar perto da sua boca e ele come, né? Então, é até de interagir consigo próprio, que é, igual você falou, é um pouco gimmicky, né? É um pouco fraco porque você não está de fato fazendo aquilo, mas quando você interage com um personagem no jogo, é mais rico, eu acho. E o London Heist tem vários desses momentos onde você faz isso. Tem um achievement muito legal, que é não virar a cara quando o cara te dá um soco. Uhum. Então tem um momento onde o cara te dá um soco e tem um achievement de você ficar olhando pra frente, sabe? Tipo, tomar um soco. Que eu acho que o instinto da gente é meio que se, sabe, sair da frente, assim, meio que se encolher. E se você não fizer isso, você ganha o achievement. Pra mim, isso aí é a expressão do que a gente conhece até hoje, do que é interessante em VR, sabe? São essas coisas, sabe? Mas tá bem claro que a gente ainda tá engatinhando nessa área, né? Absolutamente. Nossa, isso aí é muito evidente, né? Das experiências que tem. Você jogou o Farpoint, Igor? Não sei. Não, não joguei. É, então, a gente tem o Rafa, que fala muito bem, né? Que falou que é outra história, que uma vez que você jogar o Farpoint, você vai realmente ficar vidrado no VR pra ação. Eu tenho um outro amigo no trabalho também, o Adam Bell, que falou a mesma coisa. Inclusive, ele falou pra mim, que bom que você não tem o Farpoint logo de cara, porque as outras experiências vão ficar sem graça, pelo menos na opinião dele. E eu acho interessante isso, que isso aí é muito típico de quando você tá realmente engatinhando, né? Quando você encontra um killer app que vai te mostrar o potencial daquela, ou tecnologia, ou daquele, da usabilidade do que você tá falando, de repente tudo que veio antes fica meio que obsoleto, sabe? E muito rápido. Não sei se é o caso, talvez seja um exagero falar isso nesse caso, mas... Não, mas acho que faz bastante sentido mesmo. Acho que todo mundo tem medo de usar a tecnologia, todo mundo tá empolgado. Eu pensei em smartphone, assim, sabe? Uh-huh. Tipo, quando saiu o smartphone, que a gente começou a usar, a gente pensava, quantas maneiras diferentes de ligar pra uma outra pessoa eu vou fazer porque agora tem um smartphone, sabe? Agora eu vou... Uh-huh. Ícones, que eu clico num ícone e liga pra pessoa direto, ou pra chamar pra pizza. E de repente vem um cara e cria um app que você manda, faz videochamada, sei lá, sabe? E de repente isso fica de graça. E você não precisa mais ligar pra ninguém porque você usa dados, você usa Wi-Fi, sabe? Você, daqui a pouco você tá usando WhatsApp, sabe? E daqui a pouco você tá pedindo um táxi porque pelo seu celular o cara sabe onde você tá, você consegue ver no mapa ele chegando. Tipo, ninguém viu isso acontecer lá no começo da geração, sabe? Tipo, precisou tempo e maturidade pra vir esses apps, assim, sabe? Tipo, todo mundo queria fazer uma coisa muito mais exagerada ou realmente provar que fazia sentido, quando na verdade algumas coisas vêm mais naturalmente com o tempo, assim. Maturidade é uma coisa que você tem que esperar acontecer, de certa forma, né? Você vai ter os, vamos dizer, as pessoas de visão, você vai precisar ter alguém de visão pra fazer aquilo, mas... E esse é o desafio, eu acho, que é do VR agora, a gente tá entrando bem nesse assunto, né? Que é, e aí, vai vingar? Vai ter massa crítica de experiências interessantes e novas pra fazer essa parada vingar? Ou não? Ou vai mixar e morrer? Eu ainda acho opção 1, mas eu tô esperando essas experiências aparecerem, né? Então é muito interessante, cara. É o momento onde a gente tá, e eu acho que o PlayStation VR tá oferecendo, igual você sempre falou, né, Igor, quando você adotou, ele tá oferecendo o melhor custo-benefício pra você tá por dentro do que são essas experiências novas, sem ter que fazer um gasto absurdo, assim, num rig de uma parada gigante. Eu acho que é o produto mais realista, dá pra se dizer assim, sabe? Que existe no mercado hoje pra um consumidor normal, assim, né? Não o super entusiasta, e nem pro cara médio entusiasta, assim, pro cara casual poder experimentar. Eu acho que o VR é o... Tem o Samsung Galaxy também, né? O Samsung VR, né? Uhum. A experiência Gear mobile, VR. O Gear VR, né? Mas eu não sei, eu acho que ele ainda... Tipo, é pedir demais pra uma plataforma mobile executar o que você precisa pra você ter a experiência de verdade, sabe? Tipo, de presença, assim, sabe? Sim. E acho que a Sony quase não consegue entregar isso, mas chega lá, sabe? Você tem a presença, se você tiver os moves ainda, você consegue ter uma presença relativamente decente, assim. É, o PlayStation VR Worlds, a maior parte, né? São 5 jogos, e acho que 3 desses 5, você nem usa nenhum controle. Só com o headset, então só a direção que você tá olhando. É o exemplo desse do Oceano, por exemplo. É um dos motivos que eu sabia que, por mais que eles tentem me assustar com esse tubarão, nada vai acontecer porque eu não tenho nem ferramentas pra reagir a nada. Eu só tenho meu headset. E isso aí tem, vamos dizer, um limite de onde você pode chegar. E pra mim, esse limite foi alcançado quando eu experimentei esse joguinho do Oceano, sabe? Ali eu vi que só o headset não passa disso. Pelo menos pra mim, eu não consegui abstrair completamente. Enquanto que no London Heist da vida, teve horas que realmente eu consegui, na hora do firefight lá, de dar tiro, eu consegui esquecer que eu tava numa experiência de realidade virtual e me empolgar com o que tava acontecendo, e isso que eu acho que é o salto. Você experimentou o shooting booth que tem? A opção de você sentar e dar tiro numa sala de tiro? Não. No London Heist? Tipo target practice? Isso. Não. Eu acho que a parte mais legal do Disco VR Worlds é essa opção separada do London Heist. É? Você entra no London Heist, tem uma opção extra que é shooting buffs, assim. E aí você tem uma mesa, você tem armas, você tem que carregar a arma e é uma shooting buff, assim, sabe? Toda vez que eu tenho visita aqui em casa, todo mundo pede pra jogar isso, assim, sabe? Que é a parte que eu acho que todo mundo acha massa, assim, que é bem bacana, assim, sabe? É bem bacana mesmo, assim. Vou correr pra experimentar hoje de tarde. Tem vários desafios diferentes, tem coisas que você tem que fazer em certa ordem, tem armas diferentes, metralhadora, tem coisas assim, então é bacana. E é uma parte que eu fiquei um pouco triste, um jogo que eu tava com muita vontade de experimentar e que não funciona bem com o meu setup, que é o Star Trek Bridge Crew, o jogo do Star Trek. Eu tive um problema sério de que, eu não sei se é a posição da minha câmera, mas minha câmera eu só posso colocar em cima da TV ou na base da TV, no mesmo móvel onde tá a TV. Não tem meio termo pra eu pendurar essa câmera. E em ambos os casos, não foi bem detectado pelo Star Trek Bridge Crew. Foi o único jogo que teve problema. Então eu, por exemplo, é um jogo pra jogar sentado, né? E dependendo de onde a câmera tá, a interface dele fica lá no meu, na minha canela, sabe? Porque o painel do comandante é algo que fica no seu colo, né? Era pra ser. E aí você tem que usar as suas mãos pra baixo com o move pra tocar nele. Mas eu não consigo calibrar de forma que fique numa altura que eu consiga jogar. E fica lá na canela, e se eu desço minha mão até lá pra poder tocar nos controles, o move sai do alcance da câmera. E não tem opções. A Ubisoft não deu opções pra você calibrar isso. Pra você, por exemplo, subir. Porque no Batman, por exemplo, depois eu descobri que como você interage com o seu cinto de utilidades, ele tem nas opções forma de você deixar o cinto mais largo, se a pessoa é mais gorda, subir ou descer o cinto, se você é mais alto ou mais baixo. E isso aí ajuda na hora ali. E no Batman eu nunca tive problema. Mesmo sem saber que tinha essa opção, com os controles default, funcionou 100%, perfeitamente. Mas no Star Trek não tem nada disso. E acabou que eu não consegui jogar. Simplesmente não tinha. A tela inicial que você tem que dar um dismiss nela pra poder jogar, eu não consegui alcançar os botões. Claramente, VR ainda tem desafios de usabilidade, mas isso a gente já sabia, né? É, eu quero ver outras experiências mais frenéticas, de mais ação, se eu vou, por exemplo, passar mal, né? Ou ter algum tipo de enjoo, de vertigem. Você teve algum problema, Igor, com algum jogo? Eu tive com Resident Evil. Eu tive um bem sério, que é no VR Worlds. Tem um que é um robô, né? Que você controla um robô. Você tá dentro de um robô. Eu joguei esse. E você controla, tipo, um... É tipo... É o jogo que todo mundo quer ter, sabe? Que é aquele... Você tem um robô e você controla um robô e tá atirando tudo pra tudo, assim, sabe? O jogo em si é bem bacana, mas o fato de eu ter que apertar um botão pra andar e eu não realmente me deslocar no mundo, assim, balançar demais, cara, eu não consegui jogar uma fase, assim. Mas eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa, assim, sabe? Recomendaria se testar também e ver qual é a tua opinião. De ação que eu gosto bastante é o Thumper, né? Que não é um jogo de VR, mas que foi adaptado depois e que eu acho que ficou bem bacana em VR, assim. Não usa o Move, né? Usa só o joystick, mas é bem bacana estar em VR pra jogar ele, assim. E joga em pé ou sentado? Tanto faz. Eu prefiro jogar sentado, é mais confortável. Mas a ideia dele é você tem esse besouro espacial fazendo bobsled, né? Num cenário apocalíptico. E eles chamam de o primeiro jogo de violência rítmico, né? Ou uma coisa assim. E aí você tem que reagir conforme a música, assim, pra fazer curvas e movimentos. E é bem bacana, assim. E em VR fica bem psicodélico, assim, porque você tá dentro de um pesadelo, assim. É bem bacana. Entendi. Eu comprei o Thumper porque você tinha indicado e ele tava em promoção, acho que semana passada. Mas não joguei ainda. É ele. O Star Trek eu só tentei e não consegui. E do VR Worlds tem umas duas ou três experiências que eu não experimentei ainda. Inclusive essa daí que você falou. E comprei também Drive Club VR e não experimentei ainda. Mas conforme tiver tempo de jogar, eu vou contar pra galera aí. Então a gente chega na parte principal do episódio 207 do podcast. A gente escolheu um assunto bem maneiro aqui, que o Igor deu sugestão, e na hora que ele falou, realmente me veio, assim, várias coisas, né? Caralho, pode crer. Quando acontece isso, eu acho que é sinal de um bom assunto pra falar. Igor, do que a gente vai falar hoje e por que que isso é importante pros games? A gente tá falando de VR, né? Curiosamente, a gente acaba falando bastante de VR. É, a gente vai falar pro irmão torto dele, né? Tipo, o gêmeo dele, que a gente quase nunca fala, que é o AR. Né, que é o Augmented Reality. É, realidade aumentada. Que a gente sempre... É uma buzzword que a gente sempre ouve falar, sempre volta, e a gente nunca vê um projeto... Eu acho que dá pra se dizer que o mais bem-sucedido até hoje é Pokémon GO, provavelmente, o jogo VR mais bem-sucedido. Existem muitas coisas ainda que ainda podem acontecer, né? Tipo, como HoloLens, você citou, acho que a gente pode falar melhor mais pra frente. Mas eu acho que tem várias formas de lidar com AR que a gente, às vezes, não percebe que pode ser AR, sabe? Uhum. Porque uma vez que você... Se você... A proposta é aumentar a realidade, expandir a realidade, verdade, né? Que é você fazer as coisas em volta de você virarem um jogo, tipo, né? Você brincar com a sua realidade e ela fazer ser parte de um jogo. E você parar pensar que não é necessariamente só pôr uma câmera na frente de um cenário. Pokémon GO, ele parece... Ele faz os dois, sabe? Porque ele primeiro faz você ter a câmera, você captura, você vê o Pokémon no mundo real e captura jogando bolas nele. Mas essa é uma funcionalidade que você provavelmente vai desligar logo de cara, sabe? Vai ficar só com coisa. Mas ele ainda é AR, porque ele precisa que você vá até os lugares, sabe? Ele usa o teu GPS com posicionamento e ele coloca os bichos em volta de você no mapa. Então, é essa parte da realidade que ainda tá presente no jogo, que a gente pode encontrar em outros projetos também, sabe? É, se você fala, vou ali no parque porque lá tem um Pokémon tal, se isso não é aumentar a sua realidade, não sei o que é. É, exatamente. Né? Então... Porque o Pokémon, ele não tá lá na realidade de verdade, mas, entendeu? Dessa experiência de realidade aumentada, ele tá lá. Então, independente de como se apresenta isso, isso pra mim se qualifica como realidade aumentada. É, eu chego a pensar até que, por exemplo, o Uplink brinca um pouco com isso, sabe? De o jogo é tão mascarado pra ser um jogo de hacking, e ele é feito de um jeito tão elegante, aquela barreira que existe entre o jogo e você, ele meio que é rompido, assim, sabe? E ele expande, então você é um hacker hackeando um sistema, sabe? Tipo, você tá usando uma interface tosca porque o servidor tá longe e você precisa trabalhar dentro dessa estrutura, porque senão, na realidade, a primeira coisa que você faz no jogo é comprar um computador remoto, né? Então, se der tudo errado, se der game over no jogo, eles acham o teu computador remoto, mas eles nunca chegam em você, sabe? Então, tipo... Sim, dá pra manter a ficção dessa forma ainda, assim. Por isso que você não foi pego, por isso que a polícia não bateu na sua casa. E esses elementos de AR, eu acho que eu gostaria de ver mais, assim. Bem mais do que simplesmente você botar uma tela na tua cara e você ver algo que você devia estar vendo e não tá, sabe? Você lidar com a realidade de que você gamificar coisas em volta da gente, assim, sabe? Eu acho que é bacana essa ideia. Eu acho que tinha... Eu cheguei a ver coisas bem interessantes em alguns momentos, assim, como, por exemplo, tinha um app ou um jogo que deixava você ver espíritos, sabe? E a ideia era que você recebia ligações no seu celular, o app fazia push notifications, dizendo que, ó, você tá perto de um não sei o quê. E aí você aceitava, era uma ligação de um NPC te dando uma missão, e você tinha que capturar o monstro com fotografias daí, sabe? Então, é bacana brincar com esses elementos de posicionamento, assim, sabe? Ou então, até coisas como, por exemplo, Zombie Nation, se não me engano, Zombie Nation, que era o jogo que você jogava top view, que matava todo mundo. É Dead Nation. Dead Nation. Ele brinca com ranks locais, assim, sabe? Então você tá terminando, você tá, tipo, limpando os zumbis da sua região. Existem, né, os zumbis do mapa todo, do país que você tá, do mundo todo. Ele ainda brinca com essa infecção que tá sendo espalhada e sendo controlada pelas pessoas que estão lutando contra ela, sabe? Entendi. Vários outros jogos também que usam sua localização pra fazer meio que um esquema de King of the Hill. Quem é o cara que é o campeão local, né? E você pode ser um jogo, por exemplo, que tenha combate. O Pokémon faz isso com os Pokémon Centers, lá, os lugares onde você faz batalha, né? Mas outros jogos onde você tem um combate de qualquer natureza no jogo e você tá lutando contra pessoas perto de você, assincronamente. Mas aí você tem que ganhar do campeão de Vancouver, vamos dizer, pra você se tornar o campeão de Vancouver, etc. E isso aí eu também acho interessante, que Vancouver, uma coisa da realidade, sendo trazida pra dentro de um jogo e o jogo amplificando a presença de uma realidade que, na verdade, no jogo não existe. Cara, tem vários exemplos, assim, até de tentativas de mexer com isso na história, né? Por exemplo, não precisa nem ir muito longe. O Nintendo 3DS, quando saiu, ele tinha uma feature de você usar uns cartões de realidade aumentada que morreu, né? Não foi explorado mais. Eu não lembro de nenhum jogo que realmente usou isso, né? Eu lembro do Vita, ele teve um jogo de luta que você botava um cartão e a luta era jogada em cima do cenário, assim, sabe? Ah, sim, na sua mesa da sua casa, por exemplo. Isso, exatamente. Porque o Vita também veio com uma proposta parecida, assim, ele também tinha os cards. E ele até teve alguns jogos que te usavam isso, mas todos eram bem, bem gimmicks, assim, né? É, o outro jogo que fez isso usando gimmick no 3DS foi o Bravely Default. Tem algumas cenas no Bravely Default, principalmente a introdução dele é tudo assim, onde você tá usando a câmera externa do 3DS, então você tá vendo a sua casa, e aí sumona os personagens que vão te dar as primeiras missões. É como se fosse a princesa do mundo do jogo, que é uma outra dimensão, atravessando um portal pra sua dimensão, pra sua casa, e te chamando pra ir pra lá pra ajudá-la. E aí, mas é só assim, algumas cinemáticas do jogo que foram feitas embutidas no ambiente real. Então usa a câmera do 3DS pra fazer isso. De novo, muito gimmick, né? Mas se a gente continuar tentando lembrar de experiências que se confundem, pelo menos, com realidade aumentada... Ainda nessa linha tinha o Eye of Judgment, né? Que era aquele jogo de carta do PS3. Aliás, o iToy tentou fazer isso bastante, né? A geração do PS3. A Sony tentou, com alguns jogos, fazer essa história de você... Eu lembro de um jogo de ninja, que eles ficavam pulando na tela, eles tinham que ficar dando um tapa neles pra eles fugirem de você, assim. Um outro exemplo que eu tinha lembrado, mais antigo até, aquele jogo Golden Sun, acho que era do Game Boy Advance, que o cartão cartucho tinha um sensor de luz solar, e aí o jogo sabia se estava de dia ou se estava de noite. Mas era Golden Sun que fazia isso? Acho que era do Kojima, você tá falando, né? Não, o que eu tô falando era da Nintendo, cara. De algum second party da Nintendo. Eu vou pesquisar aqui. Mas acho que o Kojima tinha um jogo que fazia isso também. Tinha o Boktai, né? Que era um caçador de vampiros, e a arma dele tinha era uma arma de sol. Eu acho que é Boktai que eu tô pensando. Tinha até truques, que, por exemplo, você podia ir pro sol e botar a mão em cima do cartucho e os vampiros saíam. Ah, e aí, sim. Esse é do Kojima. Se você tirava a mão do cartucho, entrava o sol no jogo de novo, e o jogo reconhecia o sol e torrava os vampiros, assim, sabe? Você podia... Sim, esse é do Kojima e é da Konami, esse é o Boktai. Mas deixa eu ver o Golden Sun, então, se eu tô totalmente fora ou se esse jogo também tinha isso. Então, eu vi aqui, cara, Golden Sun não é isso mesmo, não. Eu tava conversando do Boktai e falando do Golden Sun. Mas essa que é a ideia. Isso, pra mim, é realidade aumentada de alguma forma. Ou, na verdade, pode ser o oposto, né? O mundo do jogo aumentado pela realidade, pelo mundo real. Pra mim, sempre foram fascinantes todos esses experimentos. E você falou de Kojima. Quem melhor do que o Kojima no Metal Gear Solid 1 pra fazer experiências que borram essa barreira entre realidade e jogo, né? Quando você fala da luta com o Psycho Mantis, que é muito famosa, onde ele manipula ali o mundo real pra fazer a luta ser interessante. A gente tinha conversas sobre isso da época da Robin. É muito massa isso, cara. Hoje não é spoiler, né? Porque, né, tantos anos depois, mas o Psycho Mantis tem um truque pra luta, porque ele é bem foda, porque ele lê tua mente, né? Então ele lê os inputs do teu controle e ele reage adequadamente. Então ele é uma luta difícil, não é impossível, mas ele é difícil. Mas se tu quer deixar ela bem fácil, você tira o teu controle do primeiro player e bota no player 2. E aí ele começa a dizer... Aí ele não consegue ler mais. Ele não consegue ler tua mente, cara. E ele fica, o que que tá acontecendo? O que que você fez? O que? E ele fica loucaço, assim, sabe? Tipo, ele fica muito puto, porque, caraca, como é que eu não tô lendo seus poderes mais, assim, né? E a demonstração de poder dele, ele manda você botar o controle no chão e ele usa o Rumble pro controle se mover, cara. Pra esquerda, agora pra direita, caralho. Tinha também tinha toda a explicação do nanochip que eles botam pra você se comunicar, né? Uhum. E aí eles pedem pra você colocar o controle na nuca e ela fala, ó, agora eu vou injetar o nanochip na tua nuca pra você poder me ouvir durante a batalha. E você ouve que é só uma vibração, talvez, com você. Era muito bacana essas brincadeiras que o Kojima fazia, assim. Kojimão, cara, precursor aí de AR. Eu não sei nem dizer se é AR, mas eu consigo imaginar que é dentro do globo, da macro ideia que é expandir a realidade com a interação digital, né? Então, eu acho que essa é a principal lição, assim, que é de AR, é como que eu faço pra quebrar a barreira que é videogame e realidade, assim, né? Acho que o Kojima fazia isso de uma forma bem interessante, assim, tipo, aquele outro jogo, né, vocês adoram, de GameCube, Eternal Darkness, fazia essas brincadeiras de formas geniais também. Quebrava a quarta parede total. Fazia você se sentir insano, não só o personagem, né? Isso era muito bacana. Isso daí é foda. Eternal Darkness, cara, tinha muitos momentos foda. Porque o seu personagem tá com baixa insanidade, dá problema no videogame. Assim, ele finge que o seu controle parou de funcionar. Dá problema na TV, assim. Ficava mudo de uma hora pra outra, assim. Você não apertou o botão de mudo e o jogo perdeu o som. Coisas, assim, entre aspas, bobas, mas que era pra demonstrar que você tava perdendo a sanidade. É um jogo que é engraçado. O seu objetivo é ficar são, mas você queria perder a sanidade de propósito só pra ver as sacanagens que o jogo aprontava com você. É muito interessante. Aí, Igor, 2 anos atrás, na E3, a Microsoft veio fazendo uma demonstração do HoloLens. E ela usou especificamente naquela ocasião Minecraft. E, inclusive, AR é um negócio tão, assim, disruptivo, que é até difícil você demonstrar, né? A Microsoft, ela precisou ter uma câmera lá no palco com o dispositivo de AR, né, na frente da câmera, para que ela pudesse transmitir para quem tá assistindo o resultado do HoloLens. Então, até para isso é complicado, porque, né, imagina, é a mesma coisa VR. Como é que você transmite VR? É um negócio super difícil porque é percebido por quem tá na experiência de uma forma diferente. Mas eu achei muito interessante e naquela ocasião a gente ficou pensando no potencial, né? Porra, então eu projeto coisas na mesa da minha casa, no chão, nas paredes, e que experiências de jogos podem sair daí? Galera dentro da EA e fãs do FIFA falando, caralho, eu posso ter o FIFA na mesa da minha sala agora e eu posso ser um manager só dando as ordens ali pros jogadores e vendo aquilo, assim, que foda que seria. E do nada parada assim, quer dizer, foi falado isso naquela E3 e a gente não ouviu mais nada a respeito. Por que que você acha que é isso? Você acha que a gente não encontrou ainda usos? E a Microsoft especificamente, por que que ela não mostrou mais nada de AR depois disso? Eu acho que uma das principais barreiras de AR nesse nível, né, de você ter esse HoloLens ou esse Smart Glass, assim, é a tecnologia de como produzir esse produto mesmo, assim, sabe? Tipo, eu acho que eles já perceberam que se eles lançassem algo mal ou half-cooked, assim, qualquer um deles, a Google lançar um Smart Glass half-cooked, ou qualquer um lançar uma experiência dessa de AR, né, de que ela não for definitiva, assim, ou for muito madura, não vai emplacar, sabe? Tipo, porque o mercado tá cada vez menos fácil de se iludir, assim, com esse tipo de tecnologia, acredito, sabe? Então, essas coisas novas, assim, tem tomado mais dificuldade de passar o atrito inicial de venda, assim. E um problema muito grande com essa tecnologia é que ninguém mostra, assim, é muito difícil explicar o problema. Eu digo isso porque eu tenho acompanhado um canal de tecnologia e o cara explicou muito bem nesse vídeo, assim, sabe? Uma coisa que a gente não percebe é que esse produto, atualmente, é uma tela, o que eles fazem é projetar num óculos, pra começar óculos, quem já usou óculos, sabe? Não ocupa todo o teu campo de visão, é só uma fração do teu campo de visão, certo? Então, já começa aí que ele não vai alterar toda a tua realidade. Ele tá limitado à superfície do óculos. E a segunda problema, ele não consegue projetar em toda a superfície do óculos, ele projeta num pedacinho da superfície do óculos. É uma fração do óculos que vai ter a... Que é uma fração da sua campo de visão. Da sua visão. Então, aquela experiência acontece hoje, o que eles até hoje, com o produto eles têm conseguido fazer, é algo que acontece num negocinho na frente do teu olho, assim. Qualquer visão que você mexe, assim, ou qualquer ângulo que você vira a cabeça, ou só de virar os olhos pros lados, você não vê mais aquela realidade, sabe? Então, pra mostrar como ela ainda é, tipo, falando nisso, tipo, pra gente parece, como é que fala? Parece bizarro, mas é pra mostrar como a tecnologia ainda demora pra avançar nesse lado, sabe? E também não adianta fazer um headset de VR, né? Tipo, porque não é, a ideia não é você botar um headset de VR pra ter algo que você vê na tua frente que você quer interagir em vida real, em tempo real, né? A ideia é você ter o mínimo de barreira possível entre a realidade e adicionar essa outra camada de virtualidade, né? Uhum. Acho que esse é o primeiro desafio de AR nesse nível, né? Então, por isso que eu acho que AR vai acontecer em experiências muito mais parecidas com Pokémon Go, assim, sabe? Onde você usa o seu GPS, o telefone, talvez até jogos onde você, por exemplo, o Switch agora que é mobile, ou o Switch, o fato de que vai ter um aplicativo pra celular pra você poder usar o headset, né? Você poder fazer os chats. Ele já espera que você pare com o celular. Talvez ele pode, algum jogo vá usar isso em vantagem, sabe? Então, tipo, alguma experiência onde você tá lá e alguém te liga no jogo, ele te liga no teu celular, sabe? Aí você atende no teu celular, talvez, sabe? Não sei. Eu acho que esse tipo de coisa eu vejo mais rápido acontecendo do que ainda essa opção de adicionar esse layer de virtualidade em cima do real, assim. Então, pra mim, essa é a primeira barreira a vencer, assim. É tecnologia, puramente. A outra é conveniência, assim, sabe? Porque, às vezes, você nem quer que a realidade seja expandida, sabe? Porque, imagina jogar um jogo de horror... Não é pra todo mundo, sabe? Tipo, mesmo eu que sou um fã do gênero, admito que fico pensando, pô, não sei se eu quero entrar numa dessa, sabe? Porque pode ser bem, bem assustador, sabe? A ideia é massa, sabe? Você pensar e pensar, putz, eu quero muito fazer algo assim. Mas, uma hora que você tenta transformar isso num produto, começa a ficar mais complicado de explicar pro teu consumidor por que ele deveria usar essa experiência, assim, sabe? Então... Por que ele quer isso? Pokémon Go mesmo. Tipo, ah, vou fazer um Pokémon onde você tem que andar pra caraca, sabe? Tipo, você tem que andar um monte pra tudo que é lado, sabe? É. Aí você fala, ah, acho que não é pra mim, né? eles tiveram sorte, assim, sabe? Tipo, de funcionar. Da mesma forma que as pessoas tiveram a abordagem de, ah, o Pokémon faz eu andar, então eu vou levantar meu traseiro gordo e ir. Poderia muito facilmente ter sido, ah, o Pokémon faz eu andar, então não foda-se, não vou jogar. É, do tipo, ah, que legal, os primeiros dias, agora eu não tenho tempo na minha vida pra ficar fazendo isso, então eu vou ficar pra trás nesse jogo, sabe? Então, que é uma das meus maiores problemas com Pokémon GO é falta camada de jogo pra quem não pode sair de casa, por exemplo, sabe? Do tipo, quebrei uma perna, ou tô com uma paralisação, ou tá chovendo pra caramba e eu não posso participar do jogo, não tem jogo pra mim, sabe? Quem mora em Vancouver é o tempo todo. Então você tem que, eu acho que, pensar em como você planeja um produto pra suportar isso e lidar com esses problemas. Eu vou dar suporte pra isso? Se o cara não pode sair de casa e meu jogo depende de GPS, eu vou dar suporte pra ele ter alguma coisa pra jogar, como isso vai impactar o resto do jogo, sabe? Do tipo, se é muito mais prático ficar em casa e não se mexer, o cara nunca vai andar. Então essa outra parte do jogo praticamente nunca vai ser usada. Ainda é uma experiência difícil de argumentar com um consumidor, assim, sabe? De você dizer, vou... Entendi. Olha essa experiência, que massa. Pode ser o diferencial no teu produto. Pode ser o que vai afundar o teu projeto, sabe? Tipo, uma aposta complicada de fazer, né? E eu acho que é um ponto que você fez aí mais no começo desse último argumento que não pode passar desapercebido, que acontece com VR nesse momento, é o fato de que pra você emplacar, você tem que estar maduro o suficiente. Você tem que ter experiências que justifiquem. O próprio VR, com a quantidade de experiências que a gente tem no momento, ainda tem essa dúvida, né? Se é o suficiente ou não, se está maduro o suficiente ou não para emplacar. Então, é igual você falou, o mercado hoje é muito difícil você conseguir se safar sem ter profundidade suficiente na experiência e ter pensado na usabilidade dela de uma forma muito já mais abrangente, né? Pode citar exemplos do passado aí de tentativas de fazer isso que não deram certo. O Virtual Boy, famoso. O próprio Nintendo Wii, eu diria, que ele se safou e ninguém mais além dele conseguiu emplacar aquela experiência de interagir com o jogo, com o movimento, que ele conseguiu. A Rock Band mesmo, né? Os jogos de música foi uma geração, assim, né? Exato. Foi uma micro geração, assim, de jogos que sumiu depois. Exatamente. Porque você brincou com o brinquedo, né? Fez a experiência que estava mais elaborada, mais profunda, e não teve mais nada a partir dali. Sendo dali, você não levou para um âmbito mais geral. Então, eu consigo enxergar isso que você está falando, que talvez a Microsoft, com o HoloLens especificamente, e outros players que estejam tentando emplacar AR, estejam enfrentando ainda esse desafio grande que é o que é essa experiência, o que é essa usabilidade, como você justifica ela para quem vai experimentar. E é aquilo que tu falou, AR ainda é mais complicado, porque tem que ser o menos intrusivo possível para fazer sentido, né? Telefone com GPS e câmera, todo mundo já tem. É um óculos que projete algo, mas que seja leve o suficiente para você levar no rosto o tempo todo. É difícil você chegar nesse ponto, né? Eu não acho que a tecnologia, igual você falou, tá nesse ponto ainda. Então, o que dá para fazer agora são experiências que dependem mais de coisas que já estão no seu bolso, igual você falou. É um Pokémon Go da vida. Mas até o Pokémon Go, eu fiquei decepcionado de não ver outros aplicativos aparecendo depois, sabe? E hoje praticamente ninguém mais fala dele. Teve até uma atualização recentemente e tal. Mas e aí? O que, que a gente aprendeu? É a mesma coisa que eu falo do Wii. O que, que a gente aprendeu com o Wii? Aprendeu que a Nintendo deu uma cagada do caralho. Foi isso que a gente aprendeu. E o Pokémon Go? O que, que a gente aprendeu com ele? Acho que a principal lição de Pokémon Go pra mim é o poder de uma IP, sabe? De, tipo, todo mundo dando crédito pra Niantic e, como eles são geniais, como eles são geniais. E eu pegava o produto e falava, cara, isso aqui é Pokémon, tá ligado? Pokémon vai vender qualquer coisa, sabe? Tipo, você vai fazer uma garrafa de água com gás e botar o Pokémon nela e dizer, beleza, tem 365 diferentes rótulos por aí, colecione, velho, vai dar uma enxurrada de comprar água de água com gás, sabe? Água tônica, né? Que ninguém toma essa merda. Imagina. Vai todo mundo comprar água tônica, sabe? Tipo, porque a IP é muito forte, sabe? Fez um monte de gente preguiçosa sair de casa, cara. Que foi, mais eu o quê? Acho que foi uma sucessão de coisas que deram muito certo pra o Pokémon Go acontecer, sabe? Não ia funcionar com Harry Potter. Tempestade perfeita. É, tempestade perfeita, exatamente, sabe? É muito difícil você avaliar o sucesso do Pokémon GO e entender e transformar como um caso de sucesso, sabe? Eu acho que você tem que entender que Pokémon é Pokémon, é um monstro à parte, sabe? Eles vieram no momento certo, tava bem chato o mobile na época, não tinha nada, tipo, a gente ainda jogava Clash of Clans, o jogo que já tinha, tava fazendo, sei lá, 6 anos na plataforma, sabe? A gente tava precisando de um refresh em Pokémon, eles trouxeram uma coisa que teve hype na época, que foi essa ideia de você sair pra fazer coisas, parecia um absurdo, virou piada no começo, as pessoas começaram a usar como um motivo de piada, e isso fez mais boost ainda de propaganda, sabe? Impressionante, né? Tipo, se você for ver tudo o que aconteceu na época, foi uma fração de 5, 6 dias que isso tudo aconteceu, né? Foi um turbilhão, Você vê que como mudou o que era. Ah, meu Deus, é esse Pokémon que eles vão lançar? Que bosta, tá ligado? Ah, até parece que as pessoas vão sair na rua pra não sei o quê. Olha eu aqui saindo na rua pegando Pokémon, assim. Ah, eu sou esse cara que tá na igreja pegando Pokémon. E de repente tava todo mundo fazendo isso, sabe? Tipo, foi de um escalão muito rápido, assim, sabe? Foi um fenômeno bacana de presenciar, mas acho difícil de repetir, assim, sabe? Pod quiz musical chega aí. Eu passei uma vergonha essa semana, hein? Porque na semana passada, quando anunciei o Pod quiz musical, falei que tava muito difícil. Desafiei a galera a acertar. E, sinceramente, escolhi um jogo que eu não sabia que tinha tanta gente por aí que tinha jogado. Eu achei que era uma gema escondida, rapaz, que quase ninguém conhecia. Mas, pra minha surpresa, foi um dos Pod quiz musicais que mais gente acertou na história desse quadro no programa, rapaz. Impressionante. Quantas pessoas gostaram desse jogo e quantos comentários, quando elas acertavam, faziam do tipo, caraca, esse jogo me fez chorar, nossa, só de ouvir a música já veio lágrima nos olhos. Então, bando de chorões aí que acertaram o Pod Quiz musical da semana passada, que o Zabuzeta vai tocar pra gente lembrar qual era a musiquinha. Vamos lá. aí, rapaz, todo mundo em peso veio dizer pra gente que é a música de To The Moon. Um jogo, cara, com a narrativa fantástica, um jogo indie muito legal que eu não tinha ideia. Tinha tanta gente assim por aí que tinha jogado. E, né, não só jogado, mas como se emocionado com um jogo que realmente é um fantástico nesse quesito, um dos poucos videogames que conseguem ter esse apelo. E quem acertou, então, o PodQuiz Musical em primeiro, cara, menos de 40 minutos depois da publicação do episódio, já me veio lá o Power Otaku no Twitter e falou To The Moon, mandou benzaço, esse aí é um dos que acertou mais rápido, comparado com o momento onde é publicado o podcast, Power Otaku falou To The Moon, e os outros, como eu falei, cara, teve umas 200 respostas, eu vou ler os nomes dos 10 primeiros aqui, apenas como é de praxe. Então, além do Power Otaku, o Paulo Henrique, o meu primo Thiago Lopes, o Euclides Domingos, o Edson 220, o Márcio Florindo, o Alan Malavasi, o Lucas Galvão, o Reifson e o Alexandre Miyagi. Esses foram os 10 primeiros de centenas que acertaram o PodQuiz Musical, que eu não sabia que tava tão fácil assim, sinceramente, essa semana. Então, pro novo PodQuiz Musical, a gente trouxe nova musiquinha, novo jogo, das antigas, rapaz. E ó, tem que acertar a versão exata do jogo, hein? Se for Mario 2, não pode só falar Mario. Tem que me dizer qual é a versão exata do jogo dessa musiquinha que o Zabuzeta vai tocar pra gente agora. Vamos lá. Você que acha que sabe, é só entrar em contato com a gente através do podcast.com.br no episódio 207, deixar lá a sua resposta, ou no youtube.com/podcastbr, episódio 207, ou ainda via Twitter no @podcastbr. Vem participar do PodQuiz Musical com a gente, tentar adivinhar essa musiquinha das antigas que a gente trouxe essa semana. Vamos ver. Então, é isso, meu amigo Igor de Castilho, pessoal que tá ouvindo. Foi uma discussão interessante sobre realidade aumentada, rapá. Queria que vocês aí que estão ouvindo deixassem também suas opiniões e falassem com a gente o que, que vocês enxergam disso e até lembrassem de outras experiências que parecem com AR que a gente não tenha lembrado aqui. Então, manda lá um comentário no podcast.com.br, deixa lá no youtube.com/podcastbr, manda um tweet também no @podcastbr pra gente. Mas, por essa semana, Igor, com um quórum mínimo que a gente teve aqui, sem o Rafa, sem o Fernando, espero que semana que vem isso mude, mas brigadão, meu amigo, um abraço pra você e o que, que o Domingão tem sobrando pra você fazer? Pô, vamos procurar um filme de cinema, né? Tá na hora, lançou um monte de coisa aí. É? Qual filme que você acha que você vai ver? Ah, cara, tem que ver, tem... Aliás, você viu o trailer de Jumanji 2? Ah, eu vi. Vou ficar por isso, então. Tem que olhar no cinema aqui, eu sei que saiu um monte de coisa bacana, eu tô curioso pra ver alguns, assim, eu acho que tem uns 3 filmes que eu quero ver. Semana que vem com eu... certeza Transformers é um deles, hein? Ah, com certeza não é um deles, né? Da franquia Transformers. Com certeza não é um deles. Cara, eu tô pegando pra ver uns filmes que você me indicou aqui. Tô devendo, hein? Get Out. Valerian. E Split. Valerian, and the City of Light. Que filme é esse? Do Luc Besson. Eu acho que é um Quinto Elemento novo. Olha! Eu acho que se for tudo que é pra ser... Eu sou fanzaço de Quinto Elemento. É, tipo um Quinto Elemento novo, eu acho. Vamos ver. Caralho, interessante, hein? Ó, mas, como eu falei, tô pegando Split e tô pegando Get Out. Dois filmes que você indicou e eu tô devendo de ver. E nesse domingo é talvez ver um filme, jogar um pouco mais de VR... Vai ser maneiro, eu falei pra você que eu me livrei do meu vício de FIFA 17, tava jogando todo fim de semana, não tava deixando eu jogar mais nada, cara. Mas agora parei, vou jogar outras coisas, experimentar outras coisas. Então, vocês também experimentem outras coisas, contem pra gente aí, mas por aqui, a gente vai ficando com o PodQuest número 207. Guilherme Lopes se despede de vocês, um abraço e até semana que vem. Tchau!